verso 16 diz assim, 14 assim. Jesus respondeu: certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quando tudo estava pronto, seu servo foi avisar aos convidados: venham, está na hora da festa, tudo está pronto. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Pô, primeiro disse: acabei de comprar um campo, preciso ver, peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, quero examiná-las, peço que me desculpe. O outro disse: acabo de casar, por este motivo não posso ir. O servo voltou e informou que eles haviam dito. Então o dono da casa irou-se e deu a seguinte ordem ao seu servo: vá depressa pelas ruas e becos das cidades e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E o servo disse: o que o Senhor ordenou será feito, mas mesmo assim ainda há lugar. Então o Senhor disse a servo: está bem. Então vá lá fora, nas entradas e caminhos, e todos que encontrar convide e obrigue-os a entrar, para que a casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados primeiro provará no meu banquete. Grandes multidões estavam servindo Jesus. Então ele voltou-se para elas e disse: todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida, mais do que a mim, não é meu, não pode ser meu discípulo. E ninguém pode ser meu discípulo e não carregar a sua própria cruz e seguir. Nós somos os coxos, os cegos, os mendigos. Nós somos aqueles que foram chamados e que não rejeitaram o chamado do Senhor. E que não encontraram nada mais importante para fazer do que servir a Jesus com a sua própria vida. Então, eu creio que o Senhor nos fez seus seguidores. Israel foi chamado, mas rejeitou. Mas os gentios, os impuros, os indignos, os falhos foram chamados e eles aceitaram. A diferença não é quem somos, mas a decisão que tomamos. Deus só precisa que a gente aceite o chamado dele e venha fazer a vontade dele. Então, quando a gente estiver muito descansado, lembre que você é um aleijado. Me puxa, me diga. Não merecia essa oportunidade, mas a salvação nos alcançou. Isso é muito forte. Então, que nessa noite a gente possa deixar essa palavra falar muito forte no nosso coração, em todos os nossos momentos, principalmente nos nossos momentos de apatia. E saber que quem quiser seguir a Cristo não pode amar mais mãe, pai ou até a sua própria vida, mas que devemos amar primeiro ao Senhor, entregar as nossas primícias e deixar Ele nos usar como Ele quiser. Afinal, nós só seremos úteis de verdade se a gente fizer da nossa vida um instrumento nas mãos do Senhor. Senão a gente vai fazer muitas coisas e vai ter muitas realizações, mas a gente sempre vai ter um vazio. A única coisa que vai preencher a nossa vida é fazer a vontade do Senhor. Que vai dar satisfação, gozo, alegria, sentido para a nossa vida. Né? As pessoas procuram sentido em muitas coisas para a sua vida, mas somente em Cristo, no nosso serviço, em ter aceitado o convite da salvação que nós encontramos a verdadeira satisfação e motivo para a nossa vida. Então, quando você estiver se achando alguma coisa, estiver fazendo demais para o Senhor, tipo, eu não estou aguentando, não sou obrigada a aguentar isso, porque você é um coxo, um cego, um mendigo, não vale nada. Nossa, que palavra de ânimo. Eu deveria ser a pregadora daquelas coxas, assim. Você não vale nada. Aí a gente, tipo assim, tá bom, eu vou voltar lá. para fazer tua obra, que eu não merecia esse lugar. Isso quebra o nosso orgulho, né, o nosso ego, nos coloca no lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Então, que nessa noite a gente tenha isso no nosso coração. Nós somos aqueles que ouviram o chamado do Senhor e tinham chamado. Se a gente olhar bem, tipo, meu Deus, eu mando bem na paraibinha. Tem. Tipo, não tem. Vocês param pra pensar isso, tipo, eu não tenho nada, a gente não tem nada. Aí eu estudei lá no paraibinha. Tipo assim, tem. Matava água pra tirar manga. Eu não tenho nada. Não tem um real na conta se virar. Cabeça pra baixo não tem. Não tem uma família prestigiada. Não tem um pai, nem um parente rico pra deixar assim uma herança. Nada. Eu não tenho nada. Não sei se vocês são assim também. Você tem algum parente que tem alguma herança? Mas eu não tenho nada. Nem meus pais, eu tenho três. Nem nada. Se morrer, se vai deixar a dívida da funerária. Entende? E Jesus me chamou. Então, quando eu estou me sentindo que eu estou achando que está pesado demais, entende? Alguém se sente assim? Aí eu lembro. Sou coxo, cego, manco, pobre, feio. Mas o Senhor me chamou. Então, a gente aceita quando Ele me chamar. E assim, nessa noite, eu queria fazer de casa. Eu sei que você queria que eu dissesse que você é bonita ali. Então, a gente é mão, coxo, feio, talvez você entende. Espiritualmente, a gente não tem nada, mas o Espírito Santo nos chamou. Deus disse, ele não quer, não, pois vai lá, paraibinho, chama aquela menina, cabelinho partido no meio, aquela outra trabalhando. Chame ela. E aí a gente veio. Então, todos vocês, eu creio que ouviram o chamado do Senhor, estão aqui, não porque nós merecemos, mas porque o seu amor nos alcançou. Então, vamos servir aí com alegria, tá bom? E se tirar ele de nós, sobra nada. Amém? Amém. Se vocês quiserem contratar algum evento, ou uma palavra certa, para levantar a autoestima de vocês, eu me permito.